o que que é isso? Nossa, quanta correria! Por que que tá todo mundo correndo pra casa? Ah, meu amigo, tá na hora do Classic Rocks. A partir de agora, a RioSulRádio.com apresenta Classic Rocks com Adolfo Maciel. Boa tarde, galera. Começando mais um Rio Sul aqui na RioSulRádio.com. Mais um Rio Sul, não. Mais um Classic Rocks aqui na RioSulRádio.com. Até as 16h, como eu sempre digo a vocês, 2 horas com os melhores clássicos do rock. Aqui a gente procura variar de tudo quanto é jeito, mostrar coisas novas, antigas, enfim, lançamentos, mas o básico mesmo são os clássicos que fizeram a história do rock and roll. E isso a gente tem bastante durante esses quase 2 anos e meio já, né, Marcos? Mais, né? Pouquinho mais foi, ó. Foi outubro. Outubro, novembro, dezembro, janeiro. É, quase 2 anos e meio. É, por aí. Mas é isso aí. Olha aqui, hoje a gente vai fazer aqui um programa que eu gosto de fazer, eu gosto muito. É difícil de fazer, de montar, mas eu gosto. São os primeiros álbuns. É, faixas dos primeiros álbuns de bandas conhecidas. E eu já disse também das outras vezes que tem banda que eu não achei música pra tocar. Cara, eu não vou tocar. Eu não vou dizer porcaria, né? Porque aí até ela é muito depreciativa. Mas eu não vou tocar coisa ruim, tá? Coisa ruim tem. Depreciativo foi mais light como cheguei perto. Porque, por exemplo, o Alice Cooper, meu amigo, eu tô tentando até hoje achar uma música do primeiro álbum dele, mas não dá. Não tem como, não tem nada a ver com o som do Alice Cooper. E tem outras bandas também que não tem. Eu procuro, não acho. Judas Priest é uma dificuldade, cara. Primeiro álbum, difícil. É difícil ver. Consegui achar uma música aqui, fora a faixa título, que você vai ouvir aqui durante o programa. Agora, tem outras bandas que tem músicas, né? Os primeiros álbuns dá pra tocar inteirinha, como Led Zeppelin, mas o que, né? Black Sabbath, Raya Hitler, Aerosmith, Leonard Skinner, CDC, Van Halen, Kiss, Accept. Aliás, nesse programa eu tô colocando alguns primeiros álbuns de bandas que eu não toquei ainda aqui, os primeiros álbuns, que é o Accept, o Blaze Bailey, né? Nunca tinha tocado, o Gotthard, o Great White, não tinha tocado, King Diamond, tá? Manowar. Deixa eu ver outro aqui que eu não tinha colocado. Deixa eu ver, no bom sentido, tá? É o Rat. Eu tenho que explicar porque a pessoa, como dizia Chico Anísio, as pessoas maldam. É o verbo maldar. Procura saber disso aí no Aurélio. Tá? O Rat, primeiros álbuns também de UGO, também, se eu não me engano, eu não toquei ainda. E o Wasp. Bom, gente, o programa tá gostoso, eu tenho certeza que vocês vão gostar. E avisar também, olha, a gente vai fazer as. A gente vai avisar antes, vai ter a chamada durante a semana, né, Marquinhos? Do show que o Led Zeppelin fez em 2007, o Celebration Day, que eles venderam só 20 mil ingressos. Quando foi colocado no site, deu mais de 20 milhões de pessoas do mundo inteiro para comprar. Olha só, de 20 mil para 20 milhões. Aí você faz a proporção, você vai ver. 20 mil sortudos felizados que puderam ver esse show, que foi um show único, tá? E eles não queriam lançar esse CD. Lançaram agora, você vê, o show foi em 2007. Lançaram agora o Celebration Day. E cara, meu amigo, você tem que ver o show. Você vai ouvir com a gente aqui. Agora ver é mais gostoso ainda. Ver lá o Jason Bonham, filho do John Bonham, junto com os integrantes do Led Zeppelin. O Jimmy Page, cabelo branquinho mesmo, cara, tocando que nem um capeta, meu amigo. Nossa, eu tirei o chapéu pra ele, cara. Todos eles mais de 60 anos de idade, fazendo o que tá fazendo. Robert Plant nos vocais, é lógico, ele descontou um pouco e não tem mais aquele agudo, aquela força vocal, porque a idade pesa também, meu amigo. Mas ele soube dosar tudo e quem ouvisse me dizer que ele cantou perfeitamente. Eu digo que ele cantou pra mim super ótimo. É só assistir. Vocês vão ouvir aqui com a gente o Celebration Day inteirinho. São 2 horas, certinhas, 2 horas de música. O John Paul Jones do baixo, cara, o cara manda muito bem. Bom, o resto você vai conferir com a gente. A gente vai fazer essa mala durante a semana aqui no Celebration Day. Led Zeppelin ao vivo 2007. Apenas não perderem sair do turnê. Aliás, foi a banda mais inteligente da história do rock que eu já vi até hoje. Correu o baterista John Bonham. Eles pararam, meu amigo. Não quiseram colocar ninguém no lugar e preservaram aqueles álbuns que fizeram a história do Led Zeppelin. São álbuns incríveis, cara. E só o último que eu considero mais fraquinho de todos, Into the Outdoor, que foi quando eles lançaram logo depois de John Bonham morreu. Mas, tá aí, ó. Gente, ó, primeiros álbuns, a gente vai começar, é lógico, o clássico dos clássicos, fazendo jus ao programa Classic Rocks. Olha aqui, antes disso, aqui um alô pro meu amigo Paulinho Rubens, cara. Não, cara, é gente boa, cara. Um dos meus colaboradores, cara. Ele leva muito material pra mim lá. gente fina, gente de primeira, tá ok? Consegui o material do Ted Nugent e Suzy 4, que a gente vai tocar aqui no programa, que são clássicos do rock, você vai ficar conhecendo, tá ok? Mas isso aí vem com o tempo. A gente começa com um clássico dos clássicos, meu amigo, Black Sabbath, e a faixa título do álbum que foi lançado em 69, que quando eu ouvi eu fiquei chapado. É, eu tinha 14 anos, meu amigo, ouvi Black Sabbath, essa música que você vai ouvir aqui agora, vamos lá. Classics. Is it the end, my friend?

Yeah. Você ouviu a Classic Rock, como diz o nome, cara, Leonard Skinnerd. Brincadeira, cara, Leonard Skinnerd. Give Me Two Steps. Aliás, falando em Southern Rock, que é o som, o rock do sul, lá nos Estados Unidos, o Southern Rock, eu consegui a coletânea do Outlaws, por isso que eu agradeci ao Paulinho Roots. Outlaws é uma banda formada pelo guitarrista do Leonard Skinnerd, tá? O Outlaws. Inclusive, tem até um álbum que eles lançaram agora, em 2011, cara. É isso mesmo. É o Outlaws. Esse mesmo estilo de Southern Rock, do Blackfoot, do Molly Hatchet, que a gente já tocou aqui no programa. Tá aí, ó. Leonard Skinner, Give Me Two Steps, Aerosmith, Mama King, Uriah Heep, Gypsy, Led Zeppelin, How Many More Times e Black Sabbath com Black Sabbath. Primeiros álbuns, cara. É sempre bom a gente conhecer, assim, os primeiros álbuns de bandas que a gente gosta, pra ver quanto eles evoluíram. Então, ao contrário, tem banda que já começa no auge. Aí depois, cai. Mas não é o caso das bandas que eu escolhi aqui. Ok? A gente vai pro break e volta já já. Não saia daí. Classic Rocks. Classic Rocks. É o Classic Rocks, cara. Todo sabadão. E depois desse carnaval aí é bom ouvir rock, né, cara? Aliás, você que... eu tô falando isso porque eu sou DJ também, meu amigo. Eu fiz som no carnaval e apanhei legal. Apanhei legal. Mas como eu contei pro Marquinhos, uma das coisas mais interessantes que aconteceram foi... é, durante a matinê que tava fazendo de carnaval lá, um dos integrantes da banda, é a banda mesmo, a banda do Aniceto aqui de presente, né? O cara chegou perto de mim, veio chegando meio assim sem jeito, eu disse, Adolfo, não foi o senhor, sou eu mesmo. Pô, você tem um programa lá na Rio Sul, rádio.com, né? Programa de rock, você viu. O cara toca numa banda que toca música de carnaval. É uma banda de jazz também, porque o dono da banda, o Aniceto, ele também toca jazz. Mas isso me deixou muito contente. Você viu, um cara de uma banda cantando música de carnaval, eu ali, injuriadão, o cara chegou e falou, pô, que bom, cara. É uma boa notícia. O mundo ainda tem salvação, cara. Portanto, o que eu tô falando, você que foi esperto, passou o carnaval com a gente, né? Ouvindo aqui o rock and roll, curtindo o que tem de melhor no Classic Rock. É puxador da Unidos do Classic Rock. Vamos fazer uma escola de samba aí. Bom, uma escola de rock, de rock and roll. Tá ok? Bom, olha só. Continuando aqui com os primeiros álbuns, a gente vai para mais um clássico, né, cara? AC/DC. É It's a Long Way to the Top If You Wanna Rock and Roll. Vamos lá. Classic Rocks. Running on the high. Yeah.

cara canta muito, bicho. Mais um daqueles lapsos que eu tenho enquanto eu tô gravando. Engraçado que depois que a gente grava, meu amigo, eu lembro de tudinho que eu queria falar e que não lembrava na hora. É aquela história de dar um branco, né? Que eu falo dar um branco, sei lá. Bom, tá aí, ó. Gotthard's Standing the Light. É o primeiro álbum do Gotthard, cara. Judas Priest, que eu te falei que é difícil, é rock and roll. Tá, mas não leva pro lado da sacanagem, não, tá? O nome do álbum é Rock and Roll. Tá? Lá, esse nome tem outro significado, tem nada a ver aqui. Mas brasileiro, você sabe como é que é, né, meu amigo? É, deixa quieto. Tem essa faixa título e essa que você ouviu aí, Never Satisfied. Tem o Dio, esse é o monstro do rock. Rory James Dio, Rainbow in the Dark, pra mim é a música predileta do Dio que eu gosto. Rainbow in the Dark. A Holly Diver também é ótima, é uma das minhas prediletas, mas Rainbow in the Dark é demais. Blaze Bailey, ele que foi vocalista do Iron Maiden, cara. Tanto que as músicas dele, se você prestar atenção, é Maiden puro, né, cara? Você ouviu Tall as Steel, o Accept. Olha só, o Accept do. Que foi do Udo, foi o vocalista do Accept. A banda alemã, se não me engano, é alemã, sim. Tyler of Me, primeiro álbum. O Kiss, cara, é uma das bandas que o primeiro álbum você podia tocar inteirinho. Strutter, The Helen, James Cryan e AC/DC. It's a Long Way to the Top, foi um rock and roll. Eu tô falando AC/DC porque eu vi o cara falando lá no Death Metal Show, tá? A pronúncia a gente fala AC/DC, mas ele fala AC/DC. O cara é americano. Você acha que eu vou pensar que eu tô certo e tá errado? Né, Marquinhos? Não, o cara é americano, cara. Ele fala, foi assim que eu aprendi também o Van Halen. Pô, a gente não tem costume de aportuguesar as coisas, né? Van Halen, como eu tava falando pro Marquinhos, Batman. Não é Batman, não existe Batman. Tem Batman. Mas você não vai ficar falando, ah, vou ver o filme do Batman. Vai perguntar quem? Batman? Quê? Você não vai entender nada, né? Então a gente tem uma mania de aportuguesar as palavras, as coisas, não? Mas foi aí, ó. É isso mesmo, só não vai top do ACDC. Bom, a gente vai pro break, na sequência tem Great Lights, ainda tem Iron Maiden, King Diamond, Metallica, Queen, Motley Crue. A porrada tá só começando, a gente volta já já. Classic Rocks. Olha, a gente lembrando aqui, como que falei no começo do programa, que a gente vai fazer aqui, a Road Crew lançou os 200 hinos, se eu não cheguei a falar disso, falei não, né, Marquinhos? 200 hinos do Heavy Metal, né? Lançou e eu consegui. Aliás, o Paulinho Hughes conseguiu pra mim. Mais uma vez, é uma figuraça. Um dia eu vou trazer ele aqui pra gravar com a gente. O cara adora rock and roll. Isso pra mim já o torna uma pessoa especial. É, fazer o quê, né? É, na nossa praia. Bom, ele arrumou pra mim, cara. São 200 músicas escolhidas pelos os colunistas, os caras que escrevem sobre rock da Road Crew. São pessoas que sabem o que estão falando, tá? Sabem o que estão falando, não são os donos da verdade, mas você vê que os caras sabem o que eles estão falando. As críticas você pode ver que tem fundamento, não é só falar gostei, não gostei. Você tem que falar gostei por causa disso, não gostei por causa disso e pronto. Não é só chegar e falar não gostei, aí fica muito vago. Mas são 200 hinos do heavy metal. Agora tem um detalhe, cara, lá nos Estados Unidos o que eles consideram heavy metal não é a mesma coisa que a gente acha aqui. É, às vezes eu me estranho aqui no programa Death Metal Show, que fala, fulano, bom, uma banda de heavy metal. Pô, peraí, isso aí não é heavy metal, mas lá eles têm outra conotação. Mas a gente vai seguir do jeito nosso, tá? A gente vai fazer esses 200 hinos aí do rock, vamos mudar para 200 hinos do rock, vamos ver. 200 hinos do Classic Rock, tá bom assim? E lógico, a colaboração da galera da Road Crew, com certeza. E tem também o Celebration Day, gente. A gente vai dizer o dia certinho que a gente vai fazer o último show, e vai ser o último mesmo, cara. Se eu fosse você, até gravaria do Led Zeppelin, uma formação quase original, faltando a loja do John Bonham, mas o filho dele, que teve aulas com o pai, sabia, cara? O pai que ensinou o filho a tocar. O moleque não queria, ele queria ser corredor de carro de corrida, mas não é Fórmula 1, não. Eu esqueci o nome lá. Nos Estados Unidos tem. Nos Estados Unidos tem um monte. Tem speed car, tem aquele só de largada. Tem drags. Eu não sei qual é o estilo que o moleque queria seguir. Mas o pai mandou ele sentar na bateria e ele aprendeu. E deve dar graças a Deus até hoje. Porque ele tem uma banda cover do Led Zeppelin. Ele pode, cara. Ele é filho de John Bonham, o Bonzo, mais conhecido como Bonzo. Ele pode, como dizia a outra lá. Não é mesmo? Bom, tudo isso ainda a gente vai lançar. E tem lançamentos também, como falei, Outlaws. Tem também a coletânea do Ted Nugent. Esse maluco ficou surdo por causa da altura do som que ele ouvia. Estourou o tímpano. Fazer o quê? Tem muitas coisas pra gente. Suzy 4, muita gente não conhece Suzy 4. Nos anos 70, uma roqueira, uma baixista, surgiu no cenário do rock, mandando ver legal, mandando um som super maneiro. Você vai conferir com a gente aqui, com certeza. E outras bandas, muitas novidades. Semana que vem, vocês vão já vão começar a saber, ok? Eu vou falar, porque até semana que vem, esse mês ainda, a gente vai continuar no Classic Rock. Eu tenho que preparar tudo isso. São 200 hinos do heavy metal. É muita música, você tem que separar direitinho. Bom, a gente vai agora continuando aqui com os primeiros álbuns. Great Whites, nunca havia tocado o primeiro álbum dele. Você vai ver que é bom. É Bad Boys. Vamos lá. Rocks. Yeah.

Uma banda que também não havia tocado o primeiro álbum deles. É o Manowar. Manowar. Esse aí no show deles, cara, os caras se acham tanto, Marquinhos, que antes de terminar o show, eles, o vocalista avisa as mulheres que quiserem. Que quiserem fazer um gargarejo na boa, tá? Pode ir lá pro camarim na porta lá, falar com segurança e esperar a gente lá. Aí acaba o show, os caras vão lá, eu não vou entrar em detalhes porque não posso, né? Fica por conta da imaginação de vocês, tá? É, isso mesmo que você pensou, Paul Jones. Já falei inglês. Quem entendeu, entendeu. Deixa quieto. Bom, Manowar, Metal Days lá nos Estados Unidos. Aliás, no cenário do rock rola isso de montão. Deixa quieto. Eu ia falar da turnê do Motley Crue. Foi a turnê do Motley Crue junto com o Ozzy. O Ozzy entra no camarim do Motley Crue. Tá lá a mulher lá fazendo o trabalho dela lá. E o cara, a mulher fazendo e o cara conversando com o Ozzy. Na boa, cara. Eu vou te contar, meu amigo. Ó, o mundo do rock é a parte, é diferente. Não tem jeito, cara. Não tem jeito. Eu vou te contar. Aliás, essa história, a turnê do Motley Crue com Ozzy Osbourne, meu amigo, contam que foi a coisa mais doida que já aconteceu na história do rock. Você já viu alguém cheirar uma carreira de formiga? Então, daí você tira uma ideia, cara. Uma carreira de formiga. Bom, não vou entrar em detalhes. Bom, Manowar, Metal Days, King Diamond, Halloween, Iron Maiden, Phantom of the Opera, primeiro álbum do Iron, tá? Um dos meus prediletos, que é com o Paul Di'Anno, vocalista, e o Great White, Bad Boys. Olha, essa história é verídica, tá, cara? Do Ozzy, que eu não inventei, não. Formigo. Ele e o cara do Vince Neil e Tommy Lee. São os dois maiores porra loucas do Motley Crue. Eles estavam apostando pra ver quem cheirava mais coisa excêntrica. Pô, o Ozzy virou e falou: eu cheiro formiga, o cara falou, duvido. Botou a carreira de formiga ali e mandou a napa. Agora o que aconteceu depois, ninguém conta. Essa história ninguém conta. Aliás, Ozzy, meu amigo, depois que ele foi preso mijando lá no estátua, no negócio do Álamo, lá no Texas, pelo amor de Deus, um negócio. Ponto turístico da cidade, o cara vai lá e mete o mijão. Vou te contar uma coisa. Olha, a gente vai pro break e na sequência a gente volta. Tem Queen, cara. Primeiro álbum do Queen. Tá? A gente volta daqui a pouquinho. Classic Rock. Aliás, falando em Ozzy Osbourne, cara, saiu o outro álbum dele, o outro álbum não, vai sair o álbum do Black Sabbath, sem o Bill Ward, que a mulher dele, aquela carne de pescoço da Sharon Osbourne, não queria dar menos grana, olha só, os quatro queria dar menos grana pro Bill Ward, que é o baterista original da banda. É, os outros iam ganhar mais, e por que que o Bill Ward não ia ganhar? Aí surgiu aquela briga, isso é sacanagem, são quatro, cara, uma banda. Não tem como um ganhar mais que o outro. Se fosse assim, o Ozzy ia ganhar bem mais, porque o Ozzy é muito. O Ozzy é a cara do Black Sabbath. É lógico que o Ozzy, sim, Tony Iommi, Dizzy Butler e Bill Ward não seria nada. Mas, tudo bem, não vai ter. Eles vão vir ao Brasil, já tá certo, já tem um álbum gravado, tá todo mundo curioso querendo ouvir. É Black Sabbath mesmo, cara. Não é Ozzy, não. Black Sabbath com Tony Iommi, Dizzy Butler, Ozzy Osbourne. Eu só não me lembro o nome do baterista. Baterista é o baterista do próprio da banda do Ozzy. Eu não lembro o nome do baterista. Mas, como eu sempre digo aqui, o Ozzy sabe escolher uma banda. Não tem um baterista que, na formação que ele gravou na carreira solo dele, que seja ruim. Tem Randy Castilho, tem Michael Inês, é baixista. Bom, só tem baterista bom, aquele que foi daquela banda que é essa banda aí. Isso. Não, é o do Faith No More. Tá vendo? De vez em quando foge mesmo. Bom, gente, ó, vamos começar aqui. O último set de músicas com Queen, cara. Primeiro álbum do Queen, cara. Keep Yourself Alive. Vamos lá. Classic Rocks. Keep yourself alive. rock and roll, meu amigo. É o Wasp Pets. Nada a ver com o Michael Jackson, pelo amor de Deus. Tem um Pets do Michael Jackson. Tem a participação do guitarrista do Van Halen. Então eu sempre esqueço, eu vou falar Van Halen. Eu sou do Van Halen. Ué, a gente aprende, a gente falava Van Halen, Van Halen. Aí eu vi que é Van Halen. Né? É, fazia o quê? Tudo isso eu tô enrolando pra tentar lembrar o nome do cara, mas depois eu digo. Tá? Olha só. Você ouviu aí o Wasp Pets? É, o UGO, o Udo, que foi vocalista também do Accept, Black Widow, Rats, Tell the World, Rainbow, Man on the Silver Mountain. Aliás, esse Rainbow tem o Dio nos vocais, tá? Fazer o quê? Tá? E o Motley Crue, Come On and Dance, e o Queen, Keep Yourself Alive, do primeiro álbum. Tá aí, ó, Keep Yourself Alive. Bom, chegamos ao final, mais um Classic Rocks. Mais uma vez, agradecer meu amigo Paulinho Hughes, uma figuraça, o Dio vai trazer ele aqui pra gente gravar. Ah, quem vai gostar do cara? Cara, gente boa. Tem muita música. E não é só rock and roll, não, mano. Muita coisa que... O cara tem bom gosto. Isso é fundamental, meu amigo. É como eu. Eu sou roqueiro, mas é um roqueiro mesmo. Com R maiúsculo. Mas curto dance, curto pop, sou DJ. Tá? Uma coisa não impede de gostar de outra. Se você gosta de um tipo de música, não quer dizer que você não possa gostar de outro, cara. Não tem nada a ver. Mas se sou fã mesmo, é de rock and roll, tá, cara? E fim de papo. Ouvinte de Salvador, Luiz Gunning, grande Luiz. Flash House, aí, tem o Flash House. E falando em Flash House, vai voltar, vai passar a ter locução. Meu amigo DJ Marcante vai estar também fazendo, além das mixagens, vai estar fazendo a locução também aí com vocês. A partir de hoje, 6 horas da tarde. Olha, cara, não tenha vergonha se você é roqueiro e gosta de dança e falar que gosta, não, cara. Isso aí eu falo pro meus filhos, porque meu filho mais novo gosta mesmo. Ele é. Vocês não vão acreditar, mas eu vou contar. Ele é fã do Metallica e ouve Bon Jovi. Não, me dá uma tristeza pro meu filho quando não acontece isso. Não. Não. Agora, se você ouvir rock e dizer que curte a banda Calypso ou Luan Santana, pelo amor de Deus, não conte pra ninguém, cara. Nem pro seu pensamento que pode escapar. Não, mas isso é impossível, não tem como. Não tem como, cara. Não tem lógica alguém gostar disso. Cara, você gosta. Isso que eu digo, se você gosta de outro ritmo, outro tipo de música, não tem problema, não tenha vergonha de dizer, não, cara. Eu sou roqueiro, sou fã de rock. Se eu pudesse escolher, quisesse ter uma rádio só pra mim, sem depender de dinheiro, eu colocaria rock and roll o dia inteiro. Como foi a Maldita, foi uma Maldita. Se o Fluminense, Fluminense FM, a Maldita, era considerada a Maldita, né? Ó, só rock and roll. E locução mulher, locução feminina, meu amigo. Melhor ainda, rock and roll com voz de mulher, cara. Tem coisa melhor? Não tem. Portanto, uma pena que acabou. Mas, gente, ó, chegamos com uma pena também que acabou o Classic Rocks de hoje. Semana que vem tem mais. Lembrando a vocês, vem aí, fica de olho aí na programação da RioSulRádio.com, que a gente vai avisar o Celebration Day, que é o último show do Led Zeppelin, e é o último mesmo, tá? Pra você curtir com exclusividade aqui. A gente vai fazer também os 200 hinos do Heavy Metal. Tem muita coisa boa, não lançamentos, bandas antigas que muita gente não conhece, como Suzy 4. A gente vai tocar pra vocês. Status Quo, cara. Você conhece Status Quo? É, de repente você conhece e não vai poder responder pra mim. Eu me lembro uma vez no rádio, Raimundo, eu toquei uma música da Legião Urbana, me lembro direitinho. Aí eu falei, quem gostou, levanta a mão. Eu falei, brincando, desliguei. Acabou, foi pro comercial, daqui a pouco me ligaram, Adolfo Poceiro fez papel de babaca. Eu falei, mas por que? Eu levantei a mão, cara. O cara ouviu no rádio. Eu falei, quem gostou, levanta a mão. Eu falei, brincando, né, cara? E o cara, você vai no clima, você acaba fazendo, mas não foi com intenção de fazer ninguém pagar mico, não, cara. Status Quo, conhece? Quem não conhece, você vai conhecer, você vai gostar da banda. E várias outras que agora não tô lembrando de cabeça aqui. Tem a coletânea dos Scorpions, também a gente vai fazer um especial dos Scorpions. Mas isso aí vem com o tempo. Tô tentando lembrar o nome das outras bandas aqui, mas não tem jeito. Gente, ó, como eu sempre digo, sábado, tá? Mais tarde, você já sabe. E lembrando mais uma vez, a partir das 6 da tarde, o Flash House, o DJ marcando, mixando e apresentando pra vocês grande sucesso nas pistas de dança, tá ok? E logo mais, sabadão, você já sabe, aquela velha história. Meu amigo, se for sair, se for dirigir, não beba. Deixa pra domingo, tá bom? Aí você chapa o cu. Classic Rocks.